Queridos, aqui há uma parte de eternidade, há uma parte de humanidade. Aqui existe uma grande responsabilidade de Deus. Deus assume a responsabilidade de salvar. Mas o homem tem a sua parte aqui. Olha o final do verso 14. O 14 fala: como a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O texto certamente diz daquelas pessoas que, vindo para o Evangelho, que vindo para o reino de Deus, estão sendo santificados, mas fala também sobre a minha vida e a sua vida diante de Deus. Estamos sendo santificados. Há uma continuidade, há um processo de Deus na nossa vida, porque isso tem que vir perpetuamente nas nossas gerações. Isso precisa ser lembrado dia após dia, ano após ano, que o sacrifício foi feito. Por que que Jesus, ao instituir a ceia, fala que vocês celebrem, que vocês rememorem, que vocês cultuem com a ceia e que dela tenham memória de mim? Façam memória de mim. Deus é um Deus de marcos, de memória, querido. Nós temos um problema de memória muito grave. A gente se esquece das coisas. Às vezes a gente vai vivendo essa vida maluca que nós estamos vivendo, e dá um pouco, a gente não dá conta mais de assimilar. Vamos esquecendo. Por isso nós precisamos de voltar na palavra de Deus e ler. Precisamos nos encontrar na cela e rememorar aquilo que Deus fez por nós. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A porta já está aberta. E ele diz assim, verso 15: disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as escreverei. E acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei de seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, não há oferta pelo pecado. Meu querido, Jeremias capítulo 30 a 33, que são esses versos, diz que essa nova aliança não mudaria apenas a questão do perdão do pecado, mas alguma coisa em mim e em você seria mudado para sempre. A nossa natureza seria tocada. A nossa natureza seria modificada. O nosso coração seria mudado. Deus não colocaria as suas leis apenas na nossa memória, mas Ele ia colocar no íntimo do nosso ser, lá no lebe, lá no coração, lá na essência do ser. Seria um novo ser gerado em Cristo para as boas obras. A obra de Cristo é completa. A obra de Jesus, querido, é completa. Jesus não deixou nada para trás. Jesus já colocou crédito para que toda a humanidade seja perdoada. Todo que quiser pode ser salvo. Já há crédito. A porta já está aberta. Quer ver como está aberta? Veja o verso 19 comigo. Capítulo 10, 19. Você não pode deixar esse texto na Bíblia sem lê-lo, sem decorá-lo, sem riscar ele aí na sua Bíblia, você que gosta de estudar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Entremos confiantemente junto ao Santíssimo Lugar. Qualquer um pode entrar na presença viva de Deus. Sempre houve o tempo da graça. E sempre houve o tempo da lei. Aquele que não tem Cristo está perdido. Não há salvação sem Jesus. A lei do pecado e da morte nos conduz para o inferno, querido. Eu queria te dar uma outra notícia, mas não é isso que eu posso falar. A Bíblia diz que Deus é compassivo, Deus dá chance, Deus segura a onda, Deus salva, Deus livra do mal. Por quê? Porque Ele quer que todos se arrependam e chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Por outro lado, Ele está escancarando a porta do reino de Deus para que todos aqueles que quiserem ter acesso ao Santíssimo Lugar tenham acesso pelo sangue do Cordeiro. Você não vai para Deus por méritos próprios. Não tem nada que você pode fazer, querido, que vai te dar acesso à presença de Deus. É o sangue. É quando Jesus falou na cruz, está consumado. Quando Ele entregou para Deus o seu espírito, o véu do tabernáculo se rasgou do alto a baixo. Todos poderiam entrar agora diante da presença de Deus. Uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava por si e entrava pelo povo, mas agora Jesus morreu. A carne foi dada, o seu sangue foi vertido, um novo e vivo caminho se abriu. Agora eu tenho acesso ao Pai. Mas olha só como é que eu preciso me aproximar de Deus. Verso 22... Aproximemo-nos com sincero coração. Sabe o que significa sincero coração, meu irmão? Sem mentiras, sem enganos, sem caminhos dúbios, sem duplicidade. Na transparência, numa vida sincera e limpa diante de Deus. É assim que eu tenho que entrar nesse vivo caminho, em plena certeza de fé. Ora, Hebreus está dizendo aqui para frente, vê o verso 1 do capítulo 11. Ora, a fé, não é isso que ele vai falar? No verso 6 ele fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está tratando de um assunto, e daqui a um pouco ele vai dizer de fé. Fala, meu irmão, você tem que ter fé para lidar com Deus. Meu irmão, para viver num mundo maluco desse que nós estamos vivendo, agora vamos puxar para cá, 2009. Setembro, calendário gregoriano. Meu irmão, para a gente viver uma vida com Deus, nós temos que ter fé. Nós temos que andar em fé. Nós temos que experimentar de Deus ao máximo que nós temos. Não dá para ter reservas. Não dá para pedir para Deus garantias, querido. Se já deu no passado, hoje não dá. Eu estou vivendo hoje. E eu estou vendo o seguinte, nós vamos ter que andar por fé. Está entendendo? Você vai ter que se santificar por fé, você vai ter que conquistar a presença de Deus por fé, você vai ter que conquistar conhecimento da palavra por fé. É a cura, é a libertação, é o crescimento da célula, é a sua santificação, é a quebra do domínio de Satanás na sua vida, na vida da sua família, é o pecado que tenazmente nos assedia. Nós vamos ter que andar por fé. A transformação de Deus na nossa vida virá por exercício de fé. Se as campanhas que as igrejas evangélicas estão fazendo têm algum valor, é porque lá você exercita fé, só isso. Não é o dinheiro que você deixa lá, não. Se é que você está me entendendo o que eu estou dizendo. O coração purificado de má consciência. Querido, nós trabalhamos com o Ministério de Família, vamos por veredas antigas, e misericórdia, nós precisamos de passar por um Yom Kippur na igreja. Nós precisamos começar a entrar em jejum, em reflexão, olhar para nós. Precisamos começar a falar, Deus, tem misericórdia, eu vou passar um tempo jejuando, olhando para mim, Deus, como é que está a minha vida? Como é que está a minha história? O que, que eu estou construindo? Tem muitos irmãos, queridos, que estão andando escravo de pecado, escravo de si mesmo, escravo da sua história, sem compreender a revelação de Deus. Eu fiz questão de mostrar os desenhos, para que a gente contextualize, para que a gente faça a ideia daquilo que Deus está fazendo e quer fazer na nossa vida. Deus quer fazer muito mais na minha história, querido. Eu estou impactado com uma nação que não conhece Jesus, está mais comprometida com Deus do que eu. Eu estou falando, meu Deus, tem alguma coisa errada em mim. Eu quero ter meus dias de expiação. Não para conquistar a salvação, querido, porque o preço já foi pago. Aleluia. Mas para conquistar um andar que agrade a Deus. Para conquistar um espaço de fé, de autoridade, de conhecimento, de entendimento. Não dá para andar com Deus como ignorantes de fé. Não dá para fluir na igreja se você não conhece nada da palavra de Deus, se você não tem fome de Deus. Esses dias para trás, o pastor Luciano Subirá chegou aqui e estava dizendo que o homem está morrendo de fome de Deus. Eu ajoelhei ali e falei, Deus, o que o Senhor vai fazer comigo? Porque eu quero ter essa fome. Eu quero orar de madrugada, Senhor. E eu estou começando a orar de madrugada. Deus está me levantando às 4 horas, 4:30. Semanalmente, 3, 4 vezes eu estou indo lá na sala. Tem dia que eu vou cambaleando. Mas eu saio de lá e falo, oh Deus, obrigado que o Senhor está aqui. Deus está lá na sala me esperando, querido. Meu irmão, nós precisamos nos dedicar à oração, a buscar a Deus, a vidas santas, porque o dia do Senhor está vindo. Há um dia do Senhor, vamos ler a Bíblia. Há um dia de juízo. Querido, esse mundo, o que tem para piorar nele? Conta para mim. Todas as vezes na história, vamos olhar a história secular e a história bíblica. Todas as vezes que os governos se corrompem, que a homossexualidade toma conta e que a prostituição toma conta, todas as vezes que o infanticídio se torna claro às claras e ninguém faz nada, ninguém dá conta de fazer nada, é porque o juízo de Deus já está vindo. Se eu estiver errado, levanta e me fala, não, você está errado. Não é assim não. Agora são os pais que estão matando as crianças de pancada. Mas nem adolescente malandro, não. É uma criança de 2 anos. Esses dias para trás, os caras lá estavam fazendo tiro alvo no cachorrinho, no titio. Deram 3 tiros no titio, porque ele estava andando. Falaram, vamos ver se a gente acerta. O que está acontecendo com o nosso coração, querido? Jesus disse que o amor se esfriaria de quase todos, porque se multiplicaria a iniquidade. Querido, nós temos que andar com Deus, guardar as nossas vidas, guardar as nossas casas, ter um outro modelo de vida, de conduta, ter coragem de chegar na faculdade e lá falar assim, gente, eu sou de Jesus, eu resolvi ter uma vida santa. Ah, você está nesse negócio? Meu amigo, se você tiver uma proposta melhor, você me vem cá. Se não, vai lá na minha cela que nós vamos abrir a Bíblia e vamos estudar, vamos ver o que está melhor. Porque Deus está me dando paz, está me dando alegria, está me dando graça, e esse mundão eu não estou querendo não. Meu irmão, quem sabe, nós precisamos de, às vezes, até resgatar alguns ritos que nos dê senso de limite. A lição de domingo passado, né, pastor Marquinhos, nos falou de disciplina. Nós estamos estudando sobre disciplina cristã. Disciplina, queridos, são as margens de um rio. Disciplina são os trilhos de um trem. Disciplina são os nãos que Deus dá para a gente. Disciplina é quando Deus não te dá aquilo que você pediu em oração. Porque você deu sorte de Deus não te atender. Não é isso? Às vezes a gente pede as coisas para Deus e Deus fala assim, ainda bem que eu sou Deus, se eu te der esse negócio, você está perdido. Tem uma foto linda de um bebê de fralda, coisa assim de 1 ano, pouco andando, e ele chorando, e ele está com a mãozinha em cima de uma gaiola com um periquito lá dentro, e ele está doido para pegar aquele periquito. Então ele está chorando porque ele está frustrado, porque ele não pode colocar a mão no periquito. Você imaginou, meu amigo, se esse menino com aqueles dedinhos pequenininhos botar a mão nesse periquito, o que vai acontecer? Então está escrito assim, os nãos de Deus são um grande lance de sorte. Não é isso? Não é isso? Então, querido, o que nós precisamos de ouvir de Deus para nós? Precisamos de ouvir de Deus, nos ensine a andar com o Senhor. o corpo lavado com água pura. Para terminar, meu irmão, eu te disse que nós íamos ler muito a Bíblia. Nós estamos precisando de ler a Bíblia. Você vai abrir em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo está nos dizendo que enquanto Israel andava pelo deserto, muitas coisas aconteceram entre eles e Deus nos ensina com isso. Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E quem que era a pedra? Querido, há mistério. Não tem jeito de andar com Deus e não andar em mistérios. Alguém viu Jesus lá naqueles dias? Mas ele estava revelado, ele era o anjo do Senhor, que vinha e falava com Moisés no tabernáculo. Essa pedra espiritual é a rocha de escândalo que os construtores rejeitaram. Essa é a principal pedra, é a pedra que sustenta a casa. Essa é a pedra que Nabucodonosor viu, que foi talhada sem as mãos do homem, que veio na história, que é aquela estátua, você vai ler lá no livro de Daniel, e detonou com aquela estátua, que ela se tornou a palha, o vento veio e levou. Deus estava revelando para Nabucodonosor 650 anos de história, porque Deus é o Senhor da história, Jesus é o Senhor da história. A sua história é baseada na vontade de Deus, em revelação, meu irmão. Não tem nada que te acontece que não está debaixo da soberania, da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Se você estiver passando uma tribulação muito grande na sua vida, você tem que falar: eu estou debaixo de revelação, eu estou debaixo do poder e da graça de Deus. As coisas não vão acontecendo de qualquer maneira na vida do cristão, não. Está me ouvindo aí? Vocês estão muito calados. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não façamos o quê? Que eles cobiçaram. Queridos, alguns erros grosseiros que Israel cometeu. A gente olha lá, fala assim: ah, que é isso? Se eu tivesse visto aquela nuvem durante o dia, maná descendo, se eu tivesse visto a glória de Deus descendo sobre o Monte Sinai, se eu tivesse visto o mar se abrindo, aí eu seria mais fiel. Meu irmão, você tem o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo que deu o maná, que abriu o mar, o poder que existia, que fez todas aquelas maravilhas, 10 pragas, que os conduziu, que fazia com que a nuvem de noite fosse fogo e aquecesse o arraial de Israel. Aquele poder de Deus não está lá, está aqui. Nós temos por obrigação fazermos mais. O ministério da nuvem, o ministério da revelação da nuvem é o ministério de Israel agora, lá em Israel. Ou de Israel na diáspora, eles estão aqui pertinho na rua Pernambuco, reunidos lá na sinagoga, fazendo o Yom Kippur deles. Eles estão lá buscando abrir a porta da salvação. Aqui, meu irmão, eu e você, nós já temos tudo. Pedro fala: todas as coisas já nos foram doadas, que nos conduzem à vida e à piedade. Eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo. Então, querido, Paulo está dizendo: galera, vamos falar no popular aí, hein? Gente, vamos ver que essas coisas foram deixadas para nós como exemplo. Vamos ficar esperto. Porque ainda que eles estiveram debaixo da nuvem, Deus não se agradou da maioria deles. Então, não cobicemos as coisas como eles cobiçaram. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir. Primeiro idolatria, agora, primeiro cobiça, agora vem idolatria. 8, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. 9, e não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. 10, e não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Paulo está dizendo o seguinte: gente, o fim dos tempos tem chegado, então vamos aprender. Não julgar, vamos aprender. E eu acho que aqui nós temos que parar 2 minutinhos. As coisas começam, querido, no coração, cobiça. Satanás faz alguém cair, querido, mas aquela queda vem devagar. Satanás começa a jogar as coisas no coração da pessoa. Primeiro começa com a cobiça, depois aquilo vira uma idolatria. Quando, o que, que a cobiça faz? O que, que Satanás fez com Eva? Satanás tirou os olhos dela da árvore da vida e colocou os olhos dela na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Satanás faz conosco é a mesma coisa, ele não muda a maneira, a tática dele. Ele não muda a estratégia nem a tática. Ele só sabe fazer aquilo. Ele sabe tirar os seus olhos de Deus e colocar os olhos nas coisas terrenas. Então, querido, daqui um pouco, aquilo que era só uma impulsão, aquilo que era só um desejo, aquilo que era estar enamorado de um pecado, aquilo que era apenas guardar um pecado, começa a se tornar uma idolatria, começa a crescer. Vai crescendo, até que se torna imoralidade. De uma queda vem outra, aquilo cresce, aquilo tem fermento, aquilo começa a trazer tropeço, começa a ficar embaraçado de uma coisa, passa para outra. Aquilo que está só no coração, daqui um pouco começa a aparecer. É um ídolo do lar, é uma preferência. Ah, não vou na igreja hoje não. Ah, porque eu vou fazer tal coisa, sim, tal. Não, mas só uma vez, não tem problema não. Né? Realmente não tem, querido. Realmente não tem, você não tem que vir à igreja toda semana. Mas você deveria vir à igreja toda semana. Você deveria vir à igreja todos os dias, eu e você. Para nos prostrarmos aqui diante de Deus, em oração, em busca de Deus, porque os últimos tempos têm chegado. Se eu não fizer aqui, querido, eu tenho que fazer em casa. Não tenho opção. Daqui um pouco vira imoralidade. Daqui um pouco eu estou colocando Deus à prova. Será que Deus é verdadeiro? Existem tantas verdades, mas as coisas não são assim, tão radicais. Não precisa ser tão radical. Daqui um pouco eu estou falando mal da igreja, estou murmurando. Querido, o caminho para Deus é um processo. O caminho para o pecado é um processo também. As pessoas que murmuram demais, as pessoas que estão descontentes demais, as pessoas que acham defeito em tudo, precisam rever o seu coração, onde a raiz de tudo isso está lá. Eu quero te chamar agora, meu irmão, em nome de Jesus, para nós fazermos um exercício. Pastor Sóstenes, nós conversamos sobre esse assunto, ele pediu para nós fazermos essa atividade. Nós, como igreja, queremos saber aquilo que está perturbando e impedindo você de crescer, aquilo que está embaraçando os seus pés, impedindo você de avançar para Deus e crescer. E eu quero que você, nós vamos fazer um Yom Kippur relâmpago, se é que tem jeito de fazer isso, hein? Eu queria que você pegasse um papel em branco, não identificasse nada da sua pessoa. Você vai escrever nele algumas coisas que têm estado na sua vida, assolando a sua história, perturbando você, seja ele pecado, seja ela alguma transgressão, alguma coisa que é inaceitável diante de Deus, pode ser um vício, pode ser um pecado, alguma cadeia que você não consegue romper. Querido, e ninguém tem que olhar papel de ninguém. Daqui a um pouco nós vamos trazer esses papéis aqui, nós vamos orar em nome de Jesus. Porque como igreja nós precisamos ser libertos. precisamos andar com consciência pura, precisamos andar com o nosso coração limpo, restaurado diante de Deus. Deus empenhou tudo, Deus entregou tudo, Deus acredita em nós, Deus espera de nós um empenho. Queridos, eu não sou um crítico apenas da igreja, eu sou um crítico da igreja brasileira, mas eu sou comprometido com a igreja, porque a igreja é tudo que Jesus ama. Você quer saber o que Deus ama? Deus ama a igreja. Mas parte da igreja está muito satisfeita com o que está alcançando. Parte da igreja está mudando a teologia. O evangelho da cruz saiu. E agora parece que nós vamos fazer uma campanha para falar de Jesus. Espera um pouco para a gente viver uma vida boa aqui na terra. Nós estamos falando de um evangelho para viver aqui. Nós estamos fazendo campanhas para que as pessoas vivam aqui bem. Nós estamos fazendo campanha para o povo arrumar parceiro, para os jovens casarem. Nós estamos fazendo campanha para o povo aumentar o din-din. Querida, a igreja brasileira precisa de uma reforma. Se eu estiver falando bobagem, você me fala, por favor, me ajude aí. Eu não sou apenas um crítico da igreja, eu estou colocando toda a minha vida, a minha casa, a minha esposa e minhas filhas, e a minha vida, a minha agenda, à disposição da igreja, para que a igreja seja melhor, e eu seja melhor. Para que nós possamos agradar a Deus, andar com Deus de forma agradável a Ele. Mas nós estamos vendo uma igreja, querido, satisfeita, leve, preocupada demais com dinheiro, dando mau testemunho, sendo escândalo na mídia. Querido, eu quero te dizer que a igreja de Jesus, ela é cristocêntrica, ela é bibliocêntrica, ela se preocupa com aquilo que a Bíblia mostra, os moldes da Bíblia. Eu estou vendo uma família brasileira, querido, arruinada. Os casais cristãos estão sem recursos para sobreviverem, entram em crise, eles não sabem o que fazer. Eu estou vendo uma igreja que não tem uma proposta para o mundo. Eu estou vendo uma família onde pais e filhos não sabem andar juntos, não tem acordo, onde os casais parece que não têm o amor de Deus, porque não conseguem andar juntos. Eu estou vendo uma sociedade desacreditada, desesperançada, preocupada apenas em ter prazer rápido. Eu estou vendo uma cultura preocupada com prazer, com dinheiro, com status, com aparência. Ninguém quer saber de valores, de estrutura, ninguém quer projeto a longo prazo, está todo mundo querendo agora.